5, 2, 1, 8, cheque o trem, avistado final, livre pouso, pistão 1 no 0, vento 1 no 3, 0 graus, meia dúzia mais. Chutando 3, 1, 9, 7, 6, 2 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Vira o táxi à direita, no posto de Torres 186, boa noite, chutando 3, 1, 9, 7. Táxi à direita, posto de Torres 186, boa noite, chutando 3, 1, 9, 7. Uno 1273, chame Recife, 1251. 251, obrigado, boa noite, gol 1273. Boa. Boa noite, tá 3197, pode esperar pronto, estou na zero. Tente manter a posição. Mantendo, tá 3197. Como 567 Salvador? Mais quanto 567. Mantenha a proa 260 por 40 milhas de Salvador, caso falha, reassume na proa de Orquídea. Você aprovou 40 milhas de Salvador, caso de falha, nela toda orquídea. Positivo, chame Centro Recife em 1260 ao término 1288. 260-288, 567. Semana primária para um 567? 251. 251, vai chamar. Autorizado EMA T3197. Autorizado EMA T3190 3197. Autorizado. Está livre para de dona. Trip no solo 03, direito 219 solo. São 3197, livre decolar, vento 120 graus, meia dúzia mais. Decolar de 190, 5208, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette para a remota 1 do 3. Juliette para a remota 3 e 529. Decola os 04, controle 19, decimal 35. Controle agora 1935, 3197, boa noite. Boa noite, controle Salvador, 3197, data decolado. Passa 2.400, tá, é o Leda. Contato, vigilante. Sente, possibilidade valida? Livre. Obrigado, dá presente. Meia dois, um no dois, identifique, deixe, mantenha 050. Livre. 3197, chame Recife, 251. Recife agora, 251, 3197, boa noite, obrigado. Chame a torre agora, 1862, até o Pomposo. 1862, 6212, livre LS para 2000, informe estabilizado. Reportarei o LS, 6212, meu pé. Bom dia, avistado final, cheque o trem, já tem o pouso autorizado, Ventuno 40 graus, 62 nós, pista 10. Preto 2226, aproximação final, 10 baixado, checa. Boa noite, identifique, por gentileza, desça para 2000 com 1013. Passaria 2226. Livre pouso, vento 20 graus, 21, mas passaria 226. Livre pouso, 226. Vindo 2226, sala 16, direita, 129, sala. 219, obrigado. Passarelo 2226, boa noite, prossiga na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo para o Pátio 3, Kilo, Passarelo 2226. Meia dois, um, dois, torre agora, 18-6. 18-6 pra torre, 62-1. Bom, 884, livre LS, ramo estabilizado. Formarão estabilizado, 884, livre LS. Gente de pouso, 130 graus, 5 nós, 6212. Salvador, boa noite, 3603, boa noite, eu tenho 380 aprovado, aceita? Aceito. Tá 3603, aprovado Guarulhos, nível 380, pela Apozulu 44. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da Eulida Eudes, o transponder é 5001 e o controle 1935, cortês. Eu fui apresentado na THG pela Apozulu 21, você pode confirmar? Ok, gente, eu vou só checar se Recife recebeu a guarda estatinha, o TAN 3603. Olá, 6212, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette, portal 5. Alfa, Juliette, portal 5, 6212. Confere para 2000 com 1012, firmando 1013, por gentileza identifique. Ia, pode voar. Se o conselho fosse bom, não se dava. Tá livre do uniforme estabilizado, comandante. 3603, na escuta? Consiga. Confirmando então para Guarulhos, nível 380, autorizado pela Apozulu 21, até Confins, depois direto para a posição Trive, depois direto para Poços. Decola na cabeceira 10, com curva direita, subida Arco, transição Elefa. O transponder é 5001, controle 193. Potente. Autorizado, TAN 3603, Guarulhos, nível 380, via Apozulu 21, até Confins, 13 pontos. Decola 10, direita, Arpor, Elefa. 5001, transponder, 1935, é o controle de Salvador. O TAN 3603, correto, cotejamento, chame para acionamento na posição 7. Chamaremos. Good evening, I don't have here your flight plan, please. Could you confirm your estimated outbox time? Just a minute, we got information on this, and from our report time, we would like to have a 25 here. Okay, I'm gonna check here where's the plan. Okay, stand by. Agora com a torre de comando 1862, já tem um voo. 1862, é boa noite. Aí a gente vai ter pode, 2, 3, 3. Stand by just one minute, you copy the clearance. O 4070 está livre LF, forma estabilizada. Informaria estabilizado 40. Positivo. Torne um voo no 824, está estabilizado. está uma milha distante. 884, ciente, check-train, livre pouso, pistão zero, vento 1,